dentro do meu carro, escuto o som, me lembro da noite que rolou. Você daquele jeito, maluco, me dominando de amor. Você me beijou, ia mais de 100 por hora, só ficava naquele jogo. Vim me matar de tesão, me beijando de avental, tira minha baby look, eu adoro esse amor. Meu amor é êxtase, é êxtase, é êxtase, é. O teu amor é êxtase, é êxtase, é êxtase, é. O teu amor é êxtase, é. Assim só vai me enlouquecer. Luana Bronze. Tua mão no meu corpo, perco o meu controle, não consigo segurar. Essa tara selvagem que tão louca me invade, me faz te amar. Com você sou feliz, baby, diz por favor que eu vou te encontrar. Vim me matar de tesão, me beijando de avental, tira minha baby.